Blefs na cadeira em frente à máquina hipnótica. Arquiva blefs na cabeça sobre a maca da necrópsia. Aberrações, intervenções, reação afunda a chance. Limita, tira sonho, a esperança em um semblante. Resista, mesmo que a carne apodreça, porque a alma vale ouro na terra da incerteza. Não deixa ser levado pelas contradições, sem razão perde seu rumo no mar de cifrões. Leões que atacam severamente, o amor tá embaçado, disposição pra covardia. Tem um monte no fracasso e ML, recolhe do abatedor o povo sem chance de vida eterna, sem retorno, sem socorro, tenha fé naquele que mandou abrir o mar, que multiplicou os peixes, fez o cego enxergar. Bipite, torpe, engana, massacra o mesmo, convocando ao coletiço, justiça pra tiro a esmo. Raciocínio falha, mata, culpa oculta, não tem lei. Lástima só pelas notas, reflexo da insensatez. Misericórdia, Senhor, pecamos, erramos, bajulamos contra os nossos com pensamento insano. Quem somos? Cruéis na forma de pensar, com a mente encarcerada, programada pra matar. E a justiça divina jamais falhou, pela dor que nós resiste. Louvado seja meu Senhor, cruel. Sei como que vai ser, só vai pro céu. Aquele que em Cristo renascer faz seu papel. Deposite sua fé no Criador. Lágrimas em vão, por cifrão só vai ter dor. Cruel. Sei como que vai ser, só vai pro céu. Aquele que em Cristo renascer faz seu papel. Deposite sua fé no Criador. Lágrimas em vão, por cifrão só vai ter dor. Mundão cruel eu sei, em Cristo persiste, respeito, insisto. Tudo posso, estar escrito, que as assolações à noite ocupa o caos. Se é que o choro a luz console e vem pela manhã. Em meio mágoas da vida o ódio se degenera, ao saber que só vai pra forca uma vazia que desespera. Para, calma, falta razões pra pensar. Pouca fé, muita algema, guilhotina pra jugular. Ainda bem que eu tenho crido no infinito amor que transforma, transborda de misericórdia. Ora volta até a consumação dos séculos ouvi. Ó Pai, Eloi, Lama Sabachthani, o grito que rasgou o céu por todos, sem exceção. Desceu no inferno, resgatou a vida de todo cristão. Ainda tem quem rejeita calado. Respeita, fui semeado entre espinho. Hoje de pé na trilha estreita, ampulheta, condena, ponteiro, julgue, sentencia. Alma vazia, é maranata em cela fria. O egoísmo, hipocrisia, se rendem ao cativeiro. Não são fiéis pra seguir Moisés e atravessar o mar vermelho. Na resistência te faz manter a fé em Cristo, por escolher em Barrabás no seu papel. Deposite sua fé no Criador, sua vitória é do tamanho da sua batalha, moro? Mundão cruel, sei como que vai ser, só vai pro céu. Aquele que em Cristo renascer faz seu papel. Deposite sua fé no Criador. Lágrimas em vão, por cifrão só vai ter dor. Mundão cruel, sei como que vai ser, só vai pro céu. Aquele que em Cristo renascer faz seu papel. Deposite sua fé no Criador. Lágrimas em vão, por cifrão só vai ter dor. Já acreditei que a morte do inimigo reflete a justiça, mas não. Não quero herança do sangue na minha mão. Planejei minha vingança estrategicamente. Um porco a menos do ibope violento não vale minha gente. Na contagem dos corpos tá o resultado. Sem favelado, morto não equivale um porco rico esquartejado. É muito pouco pro mofo da minha cela. Quero o poder que o Estado oprime a favela. Não vejo saída na revolução pacificar, mas ir pra guerra sem condição de luta é ato suicida. Desinformado é impossível fazer levante. Sem fé em Deus é pedir pra morrer nos fonte. No afã do materialismo perdemos a reação. O capitalismo é selvagem, cruel, sem compaixão. Deus me deu dom pra entender o que não é físico, pro enfrentamento do meu inimigo íntimo. Pelo Espírito Santo revestido, quero vencer a guerra do meu coração aflito. A lei do homem tirando é caixão e cemitério. Depois do cheque assinado sua chance é zero. Por cifrão até Jesus sofreu numa cruz, mas que se cumpra a profecia das trevas à luz. Em meu Brasil deficiente, um exemplo vivo, no combate da fé resisto implícito. Mundão cruel, sei como que vai ser, só vai pro céu. Aquele que em Cristo renascer faz seu papel. Deposite sua fé no Criador. Lágrimas em vão, por cifrão só vai ter dor. Mundão cruel, sei como que vai ser, só vai pro céu. Aquele que em Cristo renascer faz seu papel. Deposite sua fé no Criador. Lágrimas em vão, por cifrão só vai ter dor. Mundão cruel, sei como que vai